Sem você não posso viver. Eu não consigo mais dormir. Preciso de você. Amor, cometi muita loucura. Bota slip, cê na bola demais. Não se faz, agora é tarde demais. Sinto bem, sinto os braços pra me acolher. O homem erra às vezes e eu errei também. Se não termina embora e fica só. Às vezes choro, lembro vários momentos daquele tempo quando nós dois formávamos um belo par. Isso não pode acabar, vou tentar. Eu me sinto só, hoje sinto sua falta. Sem você na minha vida é impossível esquecer o momento da sua partida. Falta, baby, falta minha vida. Eu não aguento mais a sua falta.